19º dia. É impossível amar? Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus. E todo o que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. 1 João 4:7. O desafio de amar se inicia com um segredo. E apesar deste segredo ser um elemento silencioso no decorrer de cada dia, você se tornou, a cada dia, mais desconfiado dele. Agora que você já chegou até aqui, esse é um segredo que você está descobrindo por você mesmo, ainda que você não saiba exatamente como colocá-lo em palavras. O segredo é este: não podemos obter amor incondicional, ou o amor ágape, pelo nosso próprio coração. É impossível. Está além das nossas capacidades. Está além de todas as nossas capacidades. Você pode até ter demonstrado, de alguma forma, bondade e generosidade. E você deve até ter aprendido a ser mais ponderado e atencioso. Mas, sinceramente, amar alguém de forma abnegada e incondicional é um assunto completamente diferente. Então, como podemos fazer isso? Goste ou não, o amor ágape não é algo que você possa produzir. É algo que apenas Deus pode fazer. Mas por causa do seu grande amor por você e do seu grande amor pelo seu cônjuge, ele escolheu expressar seu amor através de você. Você pode ainda não acreditar nisso. Você pode estar convencido de que, com muito trabalho e comprometimento, você pode criar o amor incondicional a longo prazo e sacrificial a partir do seu próprio coração. Você quer acreditar que este amor está em você. Mas quantas vezes o seu amor falhou em lhe afastar da mentira, da cobiça, da reação exagerada, do pensamento mau a respeito da pessoa a qual você, diante de Deus, prometeu amar para o resto da sua vida? Por quantas vezes o seu amor provou ser incapaz de controlar a sua raiva? Quantas vezes o seu amor lhe motivou a perdoar ou promoveu um final de paz em uma discussão constante? São esses fracassos que revelam a condição pecaminosa da humanidade. Fomos todos destituídos da ordem de Deus. Romanos 3:23. Todos nós demonstramos egoísmo, ódio e orgulho. E ao menos que alguma coisa seja feita para nos purificar desses atributos pecaminosos, iremos permanecer diante de Deus culpados e condenados. Romanos 6:23. É por esta razão que, se não estivermos corretos diante de Deus, não podemos amar de verdade nosso cônjuge, porque ele é a fonte desse amor. Não podemos dar o que não temos. Não podemos acessar reservas e fontes interiores que não podem ser exploradas. Da mesma forma que não podemos pagar US$ 1 milhão se não tivermos condições, não podemos demonstrar o amor que não temos. Podemos tentar, mas iremos falhar. Então, a má notícia é: o amor que é capaz de resistir a todas as pressões está fora do nosso alcance, enquanto tentarmos encontrá-lo dentro de nós mesmos. Precisamos de alguém que nos dê esse tipo de amor. O amor vem de Deus. 1 João 4:7. E somente aqueles que permitiram que ele entrasse em seus corações através da fé em seu Filho Jesus, somente aqueles que receberam o Espírito de Cristo através da fé em sua morte e ressurreição, são capazes de alcançar o real poder do amor. Porque sem mim, disse Jesus, nada podeis fazer. João 15:5. Mas ele também disse: se vós permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedi o que quiserdes e vos será feito. João 15:7. Deus prometeu, por meio de Cristo, habitar em nosso coração através da fé, de forma que possamos conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Efésios 3:19. quando nos rendemos a Cristo, o seu poder opera através de nós. Mesmo naquilo que somos melhores, não somos capazes de alcançar o padrão de Deus. Mas Ele é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. Efésios 3:20. É assim que devemos amar nosso cônjuge. Então, este segredo inquietante, tão poderoso quanto parece, traz um final feliz para aqueles que não mais resistirem e receberem o amor que Deus tem para eles. Isso significa que o amor que Ele derramou em nosso coração por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu, Romanos 5:5, está sempre disponível todas as vezes que decidimos nos submeter a Ele. Simplesmente não somos capazes de demonstrar esse amor sem Ele. Quem sabe você nunca entregou o seu coração a Cristo, mas o sente lhe atraindo. Você deve estar percebendo pela primeira vez que também desobedeceu aos mandamentos de Deus, que a sua culpa lhe impedirá de conhecê-lo. Mas as Escrituras dizem que, se nos arrependermos e abandonarmos o pecado e nos voltarmos para Deus, Ele está de braços abertos para nos perdoar por causa do sacrifício que o seu Filho sofreu na cruz. Ele está lhe chamando, não para lhe escravizar, mas para lhe libertar, de forma que você receba seu amor e perdão. Então, esse amor pode ser compartilhado com aquele que você foi chamado especificamente para amar. Talvez você já seja cristão, mas poderia admitir que está caminhando longe da companhia do Senhor. Você não está vivendo na palavra, não tem uma vida de oração. Pode ser que você nem esteja mais indo aos cultos. O amor que você sentia correr pelas suas veias se reduziu à apatia. A verdade é, não podemos viver sem Ele e não podemos amar sem Ele. E não existem palavras que expliquem o que Ele pode fazer em seu casamento se você colocar a sua confiança nele. 19º dia. É impossível amar? Desafio de hoje. Olhe os desafios dos dias anteriores. Existe algum que parecia impossível para você? Você percebeu que precisa de Deus para mudar seu coração e lhe dar capacidade para amar? Peça a Ele para mostrar onde você precisa da intervenção dEle e peça força e graça para cumprir o seu destino eterno. Anote no seu livro quando o desafio de hoje estiver completo. O que Deus está lhe dizendo? Existe alguma agitação em seu coração? Que atitude você tomou em resposta a Ele? Para o homem é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Mateus 19:26.